Dial 9911, contact now, receive center 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. 2325, alternating 12545, go down 9911, have a nice day. Bom dia, bom no 738, bom Quebec, 210, para 150. Eu no 738, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém nível 050, ajuste no 09. Informo que devido a pássaros na pista 10, programa e espera na posição ITAP. Gol no 738. Tá ok, então descendo para 050, programa espera em ITAP, o gol no 738. Comprava alfa de base para sinal, baixar para lado, pista na 7. Paciente, sai livre o pouso, né? Alfa. Azul 4207, desse mantenha 4.000 pés. Azul 4207, copia o controle? Espera, Azul 4207, do... Firme Azul 4207. Confirmado. Qual é a previsão de espera na posição pelo 4207? De 5 a 10 minutos, Azul 4207. Desse mantenha 4.000 pés. O ajuste no 09. 0-9, Azul 4207. Salvador 53, libera direita, pátio 4, corte livre, frequência. 207, autoridade inicia espera sobre a posição pelo 4.000 pés. Gente, vai iniciar a espera pelo 4.007 ATG em acima de 4.000 pés. Doutor de Salvador, boa tarde. Bom dia, é o SAM 3198. Confirme condições do aeródromo de Salvador. SAM 3198, aciona identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém o nível 060, ajuste 909. Devido a pássaros na pista 10, programa espera na posição e TAP. Espera prevista de 5 a 10 minutos. SAM 3198. Senhorita, para não descermos o nível e economizarmos mais combustível, o senhor autoriza espera em mar? Ao nível 3198. 1960. Autorizado, TAM 3198, espera sobreposição Mari no nível 1960. Ok, vai fazer espera no nível de Mari, mantendo o nível 1960, TAM 3198. Bom, 260. Na escuta. Ok, já se passaram 15 minutos e a InfraAero ainda não liberou a pista e não tem previsão. Nossa, mas quase tem muito passarinho assim? Acredito que sim. Do Amazônia, sim. Ah, então tá. Mas e aí? A gente pode ficar um bocadinho aqui ou não? Até quando o senhor puder. Ah, então tá bom. A outra vez que a InfraAero liberou, também demorou quanto tempo, o senhor sabe dizer? Que nós já tínhamos reduzido lá dos centros, já estava reduzindo. Já teve uma invasão desses pássaros, ficou 10 a 15 minutos fora e agora eles voltaram. 15 minutos, né? Tá bom. Parabéns, 14207, sendo a área do seu. 14207. 1738, inicie espera sobre a posição ITAP. Vai iniciar 1738. 121, Azul 4207, ciente, mantém o nível 080. Mantém o 4207. Bom dia, vou 477, acione identificação, autorizado chegada BONF. Desse mantém o nível 090, ajuste no 009. Programa espera na posição BONF devido a pássaros na pista da 10. Pista 90 na BONF com 19, hein? 1009, afirmativo. Estive agilizando o táxi na Lima Solo. Uma previsão de abertura aí, são 4 e 7. Tá, Delta agiliza até o 3. Não deram outra previsão ainda. A passagem inicia os 5490. 8 desse mantém o nível 090 devido à aeronave em espera no nível 080 na posição pelo. Tá certo, então vai descer pro 90 e tá iniciando a espera em TAP, no voo 1738. Ciente. Está atualmente na posição, gostaria que fosse. Gente, acionamento na posição autorizada, reporte puxa. 5400. Posso iniciando órbita em Mari. Ok, mais 3 milhas para iniciar a órbita, são 3198. Sim. 738 iniciando a órbita em Itália. Sim. O Gol 1260, pode fazer perna de 2 minutos aqui na posição a 2000 pés, dura? Autorizado na 260. Então tá, fazer uma perna de 2 minutos então, obrigado, viu? Gol na 738, desça para o nível de voo 050. Zero, é, o 738 vai manter o 90 até nessas aproximações, se possível. Autorizado, mantenha 090 na 738. 090 agora no 738. Posta em Mari, nível 160, são 3198. Gente, 3198. Tax com 54 a bordo, 54, 4 horas e 30, alterna Aracaju. O Trip Ciente vai fazer táxi lento até o ponto de espera. Tem uns pássaros sobre a pista e tá, o bombeiro está soltando fogos para a liberação da mesma. O ajuste 1019, 1862, ponto de espera. Sente táxi lento até o ponto de espera. É, chamará torre 118. Luna 477, reporte iniciando espera em Bonf. Portarão 477. Papá, Romeu Lima, confirme o tipo de equipamento. É um Romeu 44, cara. Sim. Sou em Salvador, azul 4207. Você mandou? É o azul 4207. É, por gentileza, seria uma previsão mais real aí da abertura do campo? A gente não tem previsão, nós temos o bombeiro sobre a pista, expulsando os pássaros com fogos e não temos previsão. Você acha que no, durante 10 minutos é meio impossível de abrir o campo aí, né? Eu posso dizer que mais 10 minutos provavelmente nós teremos mais uma previsão. Ah, não tem previsão, obrigado. O Trip fica atento à viatura que vai cruzar a sua frente de passagem à mesma. Ela vai dar apoio ao bombeiro ali sobre a pista devido a... Foi avistada agora uma grande concentração de pássaros. Vai demorar um pouco essa liberação, ok? O paciente vai iniciar o táxi aqui lentamente. Autorizaria nível 120 na hora do Gol 477. Mantenha desse mantenha 120 no 477. 120, já. O aeroporto abriu? Tá preso uma verde. Firme? Confirma as condições do aeroporto agora, tipo, tá 3198. Agora o push back, tá 3602. 3602, aguarde push. Estamos aguardando a liberação da pista. Grande concentração de pássaros sobre a mesma. Desculpa, não entendi. Aguarde o push. Estamos com a pista interditada. Está uma grande concentração de pássaros sobre a pista. Bem, estamos com os dois motores ligados, então pra gente tanto faz. Mas eu prefiro fazer o push agora, se preciso. Excelente, então atualizado o push, aparte o táxi. Obrigado. Gente, autorizado no 738. Tá. As aeronaves em espera na escuta de controle Salvador, a Infraero informa que não há estimada. Ordem bom, em 477. Ciente no 477. Zulu, prossiga. Palima aqui no Zulu. São 3602 na escuta. 3602, prossiga. Quando espera, o estimado para a liberação da pista são mais 10 minutos, foi informado pela Infraero. 260, sente. Gol 3198, sente. Autorizado Aracaju, 090, Golf 677, decola pistão no zero, curva à esquerda, subida Conde. 1935 e 01972 no transponder, Juliette Bravo Delta. Confirmando o transponder, é o 01172. Ciente, está livre o acionamento, ciente do estimado da liberação da pista de 10 minutos, chama táxi. Fernando, convite. O 3602. O Juliette Bravo Delta copiou? Ok, tá livre acionamento, fique ciente da liberação da pista aí, foi dado um estimado de 10 minutos, ok? Tem uma aeronave que chamou para a cópia com 15?

Azul 4207 na escuta para cópia. O trepe 5490 está no ponto de espera, aguardando a liberação da pista. É, autorizado, vou mudar a frequência 5186. Estimativo agora 186 ao 5490. 5490. Ótimo. Controle Salvador, azul 4207. Prossiga 4207. Nenhuma previsão de abertura do campo, né? Foi informado mais 10 minutos. Azul 4207. 10 minutos? 10 minutos foi informado, o último estimado dado pela Infraero. Auxiliar está operando normalmente, a 17? Afirmativo. Ok. E se caso autorizaria aproximar para a 17 ou não? Esse Bravo Delta vai seguir o Airbus da TAM como número 3, no ponto de espera 186 a torre, 10 no 99. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima na vertical de Buraquinho. Papa Romeu Lima, torre 18-6. 118-6. Azul 4207, Salvador. Azul 4207. O senhor teria como aguardar 2 minutos, caso o senhor inicie uma aproximação para 17, vai atrasar todo o tráfego, e o senhor é o número 2 na aproximação. Aguardar mais 12 minutos? 2 a 3 minutos. É, desculpa, senhora, tava meio barulho aí, não consigo compreender. Luciente, cruza sobre a 28, o cabeceiro 28? Afirmativo. Luciente, então, reporte efetuado o cruzamento. Informo que ainda não foi avistado, tripopar Romeu Lima. Então, agora na vertical do Jones, vai reportar livrando a 28. Luciente. O Papa Romeu Lima já foi avistado, reporta efetuado o cruzamento. Vai reportar o Lima. O Lima Kilo Zulu autorizado. Cruza o pátio principal e até o pátio 3. O Lima Kilo Zulu. Uma cena. antena para a Serra Nova Metagostina. Aguarda a cópia do Pat 3 do Lima Kilo Zulu. Pássaros sobre a pista, previsão de abertura em 5 minutos. Transferência de comunicação. O Papa Lima entende que está autorizado já a 1735? Confirmando, vai pousar no 735 ou vai prosseguir via litoral? Vai prosseguir. Eu queria saber só se já está autorizado o cruzamento da 1735. Afirmativo, está autorizado o cruzamento da sinal da 1735. Está autorizado, Lima. Vai reportar deslivrando. Confirme intenções de descida, 1437. No 437, desse mantenha o nível 100, o ajuste no 0 na nota. Para prosseguir na chegada, mantenha espera sobre coral, força aérea no 437. Força aérea no 437, voo e onda. Programa espera na posição onda. Um minutinho, eu vou aguardar, confirmar agora o estimado para a pista. E se demorar mais de 5 minutos, eu vou taxiar o senhor para auxiliar. Podemos ir para 17 também. Então, auxiliar é 17. Tá certo. Podemos iniciar ou não? Mantenha a posição, estou aguardando aqui a confirmação da Efraera. Ah, tá ok. Dois, Salvador, Papa Romeu Lima já livrou a 1735, vertical de Itapuá agora. Centro de controle, 1935. 1935. Gente, desça para uma centena na proa de Itap. A aeronave na escuta, a Infraero deu a previsão de mais 7 minutos. Tá bom, obrigado. Bom, 260. Azul 4207 prossegue para 17. Prossegue, cara. Fica autorizado, 407. Mantenha 3000, prossiga na proa do NDB, reporte iniciando espera ou afastamento. Gente, mantém 3000, a proa NDB, prima 407. Controle de Salvador, Papa Romeu Lima já cruzou o campo, segue na sua escuta. Papa Romeu Lima, reporte visual com local de pouso. Vai reportar visual, Lima.